aqui, os disparados que saem ali. Já está? Ora, bem-vindos ao podcast do Simpson, Area 51. E pronto, é o Foco à Hora a falar. Estou aqui que é para estragar isto, que é para ver se consigo mais audiências para o meu podcast, já agora. Ei, velho! Não! Não! Não, não! Não? Não é isso! Uf, já está. Agora estás queimado. Que isto não tem editing, é mesmo assim ao vivo. Mas. Pois assim! Não, man! Não, man! Epá, está não, a gravar, não está? Está, meu! Ótimo, maravilha! Isto que eu queria dizer. A tasca do Humberto é o que reúne mais genuinamente pessoal, man, que consegue conviver, man. É um núcleo de progresso em relação a qualquer coisa que todos nós desejamos fazer de futuro, a aprender a falarmos uns com os outros. Porque isto, apesar de nos conhecermos no Twitter, acho muito limitativo aquele contexto dos crateres serem reduzidos. Por um lado, dá a paciência para ler, porque ninguém quer ler testamentos. Mas, por outro lado, também, às vezes, acho que é um... É uma boa maneira de usarmos a tecnologia e não a tasca. Mas hoje quem serve os copos sou eu. Ah, ótimo. O meu baixo está cheio. Mas já, tens razão. Isto da tasca tem corrido bem e bastantes pessoas têm gostado. Pronto, estou admirado. 22 subscritores. Não estava nada à espera disto. Muito graças também ao Stabet. O Stabet fez. Promoveu também o último. Ou foi a penúltima, ou foi o último episódio da tasca. E pronto, agradeço-lhe a ele já agora, já que era publicamente, como não fiz no último episódio, aproveito aqui este espaço para o fazer. E fazes bem, e agradeço também a ti, pá. A ideia original foi tua, tu é que disseste. Mas a ideia original não tem nada a ver comigo, isto é coisas que já se faziam lá fora, só transmitiu o conceito. Claro. Exato. Não, não, não é tipo qual ideia original, era o round table. Excelente ideia. Sim, mas foi uma excelente ideia e pronto. E tenho a agradecer a todos os participantes, têm todos sido 5 estrelas. Pá, pessoas mesmo sapientes sobre este tipo de coisas. Eu não sei metade do que eles sabem, eu tento-me ali agarrar a coisa e não destoar, nem estragar o que eles dizem. É só a minha missão. E depois editar, pronto, é só isso. Não, olha, para já disseste muito levianamente e muito humildemente duas coisas que são naturais, que vêm em ti, que fazem da tasca o que é a tasca. Que para já a edição, tu disseste bem mais depressa do o tempo que ela demora a ser feita. Pois. Ok, isso é uma coisa tipo, tipo, descartado pela janela fora, e não é bem assim. E tu és, digamos, um moderador excelente, que consegue ligar muita gente, que se calhar se não houvesse o tipo, a tua moderação intermediária naquela conversa, não havia de ser tão salutar, se calhar, como é defeito de muita gente que participa do nosso movimento, que é um defeito e é uma virtude. A gente é que não sabe usar esse defeito a favor da nossa virtude, porque muita gente se divide, mas quando estão na tua presença, está tudo bem, porque tu dás logo aquela energia daquele ambiente, que é logo estás à vontade. Isto é para discutir na boa e sabes pôr o travão nos sítios certos. Às vezes, nem não, sempre. Não, nem não sempre. Interessa. Não, tu por um lado deixas rolar porque sabes que tipo, pronto, daqui também vem aquele podre, a pessoa está a vir ao de cima. Não sei, eu pelo menos é assim que eu interpreto as coisas, porque é assim que eu acho todos os dias. E isto, um podcast não passa de uma conversa, mas as pessoas assim compreendem-se melhor. Porque pronto, não sei, é como a forma como tu carregas as tuas próprias palavras, a forma como tu te apresentas, como tu és, é uma forma amistosa e amigável. Tu não és uma pessoa agressiva, tu não entras ao ataque, tu dás as tuas críticas de uma forma tipo, toma lá uma colher, tipo, só para... Não é... Foi como o teu caminho aconteceu. Tu não o impões como eu, que não me calo, estás a ver? Ah, pronto. Eu agradeço tudo isso, pá. Mas pronto. Mas eu às vezes também tenho os meus momentos mais de discussão com outras pessoas e tal. Pronto. Enfim. Acontece. Isso às vezes acontece. Mas isso é o preço da interação. Mas claro. É o caminho. Sim, é o caminho. Pá, é assim, pronto, eu tento me dar bem com todos porque, pronto, eu estou aqui a aprender só, é isso que eu tenho a dizer. Eu só estou aqui para aprender e já tenho aprendido bastante convosco. E E graças aos teus podcasts, o pá, quê? são Nada 5 disso. estrelas. E vamos morrer sem nada saber. Mas Pois, eu pronto, só sofro. então deixa lá ver. Tu que. Não, não é esta pasta. Então vamos lá pôr aqui em funcionamento este novo sistema. Estás Já. pronto? Pronto. Força. Tu saca a sequência daquilo que me requisitaste, que eu tenho para aqui várias coisas para a gente discutir. Também Pronto. está assim Mas algo. então. Deixa lá ver. Eu ia começar com aquele clipe maluco. Ah, está aqui. Porque isto é tipo uma retrospectiva numa música bué estúpida e absurda em inglês, claro. E eu vou-me manter calado, que é para ouvires bem. De todas estas catástrofes que a gente já passou e tem passado, porque para o próximo ano vai continuar o ciclo da mesma propaganda. E então tem piada fazer uma retrospectiva que estes milenares não têm ideia, estão a viver tudo em primeira mão, da fantochada que a gente já passou historicamente no telejornal e não se passou nada, e aqui estamos vivinhos Dos da fins do Silva. mundo, não é? Exatamente. 2012 e por aí fora. E outras coisas, Eu curto te lá, esqueço. vê lá se ouves. Can anyone here remember the hole in the ozone layer? Can you tell me where it's gone? I can't recall why, but I know we were all gonna die. We must have done something wrong. Does anyone know what happened to the gasoline shortage when the pumps would all run dry? The last drop would be gone by 1991, but now there's an ample supply. Does anyone here remember the Y2K bug? Everything was gonna crash. Every screen would be blackened, but then nothing happened. But someone made a lot of cash. Exactly. It was gonna be the next ice age, but somehow we turned that page. We were all gonna freeze. Now it's up by 12 degrees. And the children run. I want my hoverboard. Oh, já está a acabar. Pronto. É espetáculo, meu. Estava-me aqui a conter. Yeah, mas lá está, é uma retrospectiva da palhaçada que a gente continua a viver de uma forma augmentada. E cada vez contada de uma forma mais simples, como se fosse um conto de príncipes e princesas e dá o beijo no sapo que tudo vai resultar. Esquece essa merda, man. Eu curti bem esta retrospectiva, até no vídeo do Y2K, Exato, diziam que havia aviões que haviam de cair do céu, não? ixi. E as contas bancárias eram apagadas instantaneamente e houve um investimento bué supérfluo por causa de uma poupança de um algoritmo que, até pensando em termos de código. Código é uma forma de arte que tipo, descreves frases tão extensas que nunca mais acaba e tu tipo, vais poupar o teu trabalho só porque tipo, não vou pôr 1900 e até a máquina em última instância crashava e frisava e pronto, meu. Não era tipo, de repente ficávamos em 1900, o que aconteceu? E o avião, tipo, este país não existe ainda. Oh, então, bem, até caíam aviões em cima do Estado de Israel, porque não estava lá, né? Era ridículo, meu. Mas pronto, Incrível. é só assim para arrancar, o que é que tu achaste? Muito bom, muito bom. É pá, relembrar-nos do buraco do ozono. Eu recebi essa propaganda toda que eu fiz a primária nos anos 90 e já se falava disso na altura. Ainda Também lembro de ver um sketch no Urban Enciclopédia em que o Herman José vai tapar o buraco do ozono. Ele está a fazer de astronauta português. Ok, e os portugueses é que ficaram incumbidos da missão de bloquear o buraco do ozono na atmosfera. E lá está eu e a Maria Rueff a tentarem tapar o buraco do ozono. Enfim, já não lembro como é que eles tentaram, se põe com uma rolha gigante. Não, agora já não me lembro como é que foi, mas pronto. Olha, eu desconheço o sketch, mas depois quando saiu o estudo científico, em que realmente era aquele buraco ficava criado no polo específico, por causa do, digamos, do ciclo de 6 em 6 meses no polo que acontecia entre o verão e o inverno. Pronto, mas ficámos com latas sem CFCs, pronto, resultou, alguém ganhou dinheiro com isso. Pois. A lata ficou kosher. Exato. Foi um bocado isso. E agora estamos a viver isso, man, de uma maneira tão intensa, que é uma propaganda. Pá, diz lá se queres arrematar para o outro lado ou dar assim uma sequência a isto. Força, força. Então continua. Deixa ver. É que eu tenho aqui umas coisas. Ok, isto é uma cena. Desculpa lá para quem ouve, mas é que eu tenho que escolher aqui os clipes. Epá, aqui uma data deles. Yeah. Estou a ver. Olha. Já, né? Qual, não é? Qual escolher? Epá, eu queria continuar com a cena do Climate Agreement, mas eu sei que tenho para aqui uma de uma criança qualquer a dar logo a propaganda. Eu tinha um clipe muito bom, era para te mandar, mas eu não consigo descobrir mesmo. Era para ver quem é que está por trás do Acordo de Paris, as companhias, etc. Houve um gajo que descreveu tudo, estás a perceber? Yeah. Eu vi no YouTube, ou foi num vídeo no Twitter que vimos, é pena, nunca mais encontrei isso. Era um professor mesmo universitário que fez esse estudo, vá. Ou essa. A demonstrar às pessoas, pronto. O discurso. Quem está por trás de tudo. Quem é que vai lucrar com esse pacto. O acordo, aliás. Deixa lá ver este. Pronto. It is so decided. The conference president did his best to whip up enthusiasm from delegates. But there's been a lukewarm reception from observers to the COP24 climate change deal, agreed on Saturday by some 200 nations in Katowice, Poland. Mikhail Kartika acknowledged more needs to be done. This deal hangs in fragile balance. We will all have to give in order to gain. We will all have to be courageous to look into the future and make yet another step for the sake of humanity. A 156-page rulebook fleshes out details on how to implement the 2015 Paris Agreement. I'm very, very happy, said German Environment Minister Svenja Schulze. This is the second time that the world says yes to the Paris Climate Agreement. In Paris, we said what our goals were, and here we agreed on the rules for getting there, and with the whole world. That's an enormous achievement. The target is to limit global warming well below 2 degrees centigrade. The rulebook covers issues such as how countries should establish and monitor emission reduction plans, but it's less clear on how a pledge of 90 billion euros to poorer countries will be financed. Okay. Ah, está. Para já é os 9 bilhões. Pois, no final é que foi tudo dito, não é? A solução é sempre um avultado investimento. Que até fica um bocado pálido quando nós vemos, por exemplo, aquela auditoria que houve ao Pentágono aqui há 2 semanas, que não deu em nada o resultado oficial, não deu em nada. Tipo, aparece os criminosos aqui em Portugal, gastam trilhões em guerra, mas mesmo assim andam a foder o PIB dos países com este dinheiro inventado, com esta desculpa do aquecimento global. Absolutamente estúpido, porque tu sabes lá quais vão ser as variações dos ângulos da influência dos planetas e da nossa estrela e não sei o quê. E depois nós sabemos que há realmente problemas que poluem a sério o planeta. Só que onde é que estão, tipo... Tipo a China. Ou a Índia. Pois. E não é só isso. É tipo, até permitirem às... digamos, às corporações fazerem o seu próprio produto, assim uma multinacional como a Coca-Cola, com uma isenção legal tão grande que é confuso até algum tipo de processo, até como contratam terroristas na América do Sul, mercenários para combater protestantes que estão a sugar a única água potável que existe no planeta. Coca-Cola é sempre um recurso de água potável. Aí para os survivors e com os bunkers e não sei o quê. Acaba por ser assim uma... Porquê que não dizem, por exemplo, pá, já que existem ilhas de plástico, porquê que não paras de embalar a tua merda em plástico? Que a Coca-Cola não apareceu em plástico. Pois não. É uma rentabilização. Mas, tipo, em vez de dizerem à corporação multinacional, tipo, para lá de meter plástico nas goelas das baleias para os japoneses caçarem-nas mais rápido. Exato. E os islandeses. E depois, tipo, pá, mas qual é a vossa cena? Ah, estamos a rentabilizar os lucros. Mas vocês, como multicorporações, nem sequer pagam impostos e escondem tudo em offshores. E até os governos, às vezes, em que montam a sua base, têm privilégios financeiros que ninguém tem, apesar do vosso lucro multimilionário, que é um sifão na economia do país, como um parasita. Por rentabilização e por status quo de uma merda qualquer. Vamos então continuar a rentabilizar a cena. E não só vamos fazer isso, como vamos criar um sistema de reciclagem para o cidadão pegar na merda que a gente caga e reciclá-la de volta para a prateleira para voltar a fazer a mesma merda e pagar isso. É. E alguém deve ter dito boa ideia. Tipo, um algor, uma coisa qualquer. Pois. Mas agora, epá, eu não encontrei, porque isto era um bocado pela influência de que as crianças estão a ser ensinadas na escola. Sempre foi assim. Epá, lá está, mas hoje em dia eu acho que é uma algema mais... É porque é irónico. É irónico, Humberto, eu digo-te, porque nós viemos num tempo em que até tínhamos testemunhos ainda vivos que passaram alguma coisa que se calhar a gente tomou atenção. E procure essa informação e tenta continuar a conservar essa informação, porque tem algum valor, apesar de ser tem que ser interpretada em tempos mais atuais. Porque as regras de jogo estão sempre a mudar. Mas ao mesmo tempo há que não esquecer de onde viemos. E isso há que ter alguma defesa, porque há sempre coisas que são regras absolutamente básicas de sobrevivência, tanto no individualismo como no coletivismo, como numa sociedade e um país. Mas está a ser tudo tão subversivo neste momento que até algo que é tipo basicamente como o respirar tornou-se num conceito arcaico ou criticado dentro deste progressismo que acaba por chamar de antiquado ideias que são literalmente básicas. Uhum. Pois. Muito bem dito, meu caro. Pronto. Mas olha, eu digo-te uma coisa, agora com o frio que a gente tem rapado, vinha a fazer ainda mais emissões de dióxido de carbono para a atmosfera para ver se isto aquecia mesmo a sério o fogo. É que tem sido um inverno desde outubro, não foi? Isto começou a arrefecer cá de uma maneira. Epá, venha o aquecimento global. Estou no gozo. Não, mas nem é por aí, porque até o próprio dióxido de carbono acaba por ser um catalisador para a primeira fase das ervas daninhas, tipo, adubarem o terreno para crescer mais verde. Basicamente, um aumento de carbono no ar. Sim. Acaba por ser um catalisador de aumentar a vegetação, mas depois há a construção desmesurada em polos turísticos e com a destruição de tudo. E a culpa é sempre... A Lisboa está a deixar de ser Lisboa há muito tempo. Pois. Mas a culpa é sempre quem não recicla a puta da garrafa de plástico. Porra, mais isto, pá. Então, estás a matar uma baleia e depois somos um país tão pequenino em termos económicos. Por isso é que o nosso ordenado mínimo é aumentado em 20 euros. Há paulada ideológica dentro do Parlamento ilusório, como se fosse uma discussão válida e algum valor inerente para a bolsa de um português desgraçado, à exceção depois dos grandes assentos parlamentares que nem sequer foram à audiência no dia e tal, mas alguém assinou por eles e é na boa. E depois tipo, desculpam-se naquela, mas tu fazes a mesma merda. E porque todos fazem a mesma merda. Estamos com umas greves, meu, que por um lado patrocina a reivindicação do povo e o direito à greve, mas é conveniente em não gastar dias de férias nestas pontes gigantescas a atrofiar toda a gente. E depois ainda dizem assim, ah, não ficam do nosso lado. Claro que não ficamos do vosso lado, vocês estão-nos a foder, é a nós. Não é mais. Muito bem. Queres fazer uma greve como deve ser? Abre a porta, não cobres nada a ninguém. Queres atacar o patronato? Ataca-lhe no bolso. Não nos fodas a nós, que o nosso bolso é o teu ordenado. Mano, sério. Bem dito. E quem sofre é sempre o povo, como tu disseste, não é? Bichas de filas intermináveis e tempos de espera intermináveis, aliás, para operações e coisas assim do género. E, enfim, horrível. Até no outro dia deu uma extensão do prazo devido à greve dos funcionários fiscais para entregar o não sei quê das não sei quantas, e depois no telejornal ainda dizem assim, e sem multa. Claro que sem multa, então ainda me vais cobrar a mim, tu não conseguiste gerir isto tudo a tempo? Era só o que faltava. Mas lá está, mas os mídia também, os mídia andam completamente, eu cada vez, eu não consigo ouvir mais. É impossível. Até a cena do Estado pagar a imunização às vítimas de Borba. Tipo, foda-se. Mas vão se livrar disso, de certeza. É pá, mas lá está. O Estado é o nosso dinheiro. Alguém foi responsável. E eu digo quem? Quem nunca fez nenhuma declaração pública? Nada. Os donos da pedreira. Raparam aquilo que nem um tio Patinhas a sacar mais um tostão do veio. Aquilo estava prestes a acontecer, com a complacência de muita gente, mas no meio disto tudo já a culpa está tão espalhada que tipo, ah não, mas o Estado paga. O Estado paga, como quem diz, eu pago, tu pagas. Aí a gente paga com a vida e paga com o dinheiro. Man, e vocês continuam a cholar. Isto soa-me, qualquer coisa que está a ser é a abafar. Está completamente nojento. Mas vai ser assim, não há outra volta a dar, assim mesmo assim. Enfim, então vamos ouvir estes malucos que depois, esta propaganda, este contexto atual, porque este contexto está justificado. Isto é muito engraçado, a gente falar assim, mas não tem piada nenhuma, porque ninguém percebe o porquê que a gente fala assim. É bem esquisito, porque está tudo doutrinado de uma maneira que estão a olhar para o outro lado, que quase que, se for preciso... Tu consegues encontrar um hippie do século, do milénio 20, do século 21, na boa, aí na rua, a dizer-te assim, se calhar aquilo ruiu foi por causa do aquecimento global, porque dilatou a pedra, ou qualquer coisa, porque devia haver ali um núcleo de salmões a tentar subir a escarpa, e por causa disso é que a erosão... Epá, nós chegámos a um ponto de ridículo tão grande e é tão engraçado como as conclusões, por exemplo, da queda do helicóptero do INEM, que logo no dia seguinte, porque devia estar tudo a olhar para o Facebook por uma hora e meia, aquela merda estar desaparecida e tipo, devem estar a fumar uma ganza. Devem estar na boa. E o helicóptero do INEM, eu já não me lembrava dessa. Eles acabaram por esse assunto desapareceu de repente, é verdade? Desapareceu, porque a investigação foi concluída num instante. Aliás, no dia seguinte, quase como uma forma ofensiva em relação às vítimas que lá iam, e até repare-se, iam lá dois enfermeiros, dos quais na altura até estavam em greve, por isso deram um litro, boa, fora os médicos. E pelos vistos, dois médicos, algum deles até tinha o brevet de pilotar um helicóptero. Nada de valor. Para mandar fora, na boa. Espetaram-se, tiveram uma hora e meia até... Tipo, tu tens controladores de tráfego aéreo dedicados até ao próprio serviço. Tens vários serviços de emergência de suporte aéreo que deviam estar atentos a esse tipo de situação. Uma hora e meia, meu. O que é que aconteceu? Estava a dar o jogo? Não sei dizer... Eu só sei uma coisa, é que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa disse que havia responsabilidades do governo e que deviam ser apuradas. O próprio Presidente da República disse isso. Foi um dos momentos em que ele disse, meu Deus, o Marcelo Rebelo de Sousa disse algo de jeito. Uma raridade. Mas sabes o que é que acontece depois dentro desse contexto? Que é uma coisa que até na minha opinião, podia cair dentro do populismo. É aclamar exatamente esse tipo de deficiência dos serviços, então, como uma assunção de responsabilidade, com o pretexto de aumentar as verbas, tipo como o que aconteceu no 11 de setembro, ou seja, premiar a incompetência, com mais dinheiro como um patrocínio, tipo de aproveitar o sangue dos nossos compatriotas competentes, meu, naquela, porque os políticos sempre foram esta merda. Nenhuma crise é para desperdiçar, é para rentabilizar, tudo é lucro. E às vezes, pá, se calhar pode parecer um bocado paranoico, mas eu levo sempre essa cena em consideração, porque se eu consigo imaginar o cenário, que até era bastante conveniente, obviamente que alguém já pensou nisso, porque eu não sou o gajo mais inteligente do mundo. Ah, pois, agora já devem estar a pensar em novas maneiras de se aproveitarem disto. Bem, enfim, mas lá está, desapareceu, não é? Desapareceu das televisões, já não se fala disso. Não, porque lá está, a investigação em particular, não. Até com o caso em relação à Borba, tipo, num dia e meio estava concluída. O helicóptero feito contra um poste elétrico ou uma antena de transmissão, okay, acho eu. Yeah, e pronto, eles ficaram lá uma hora e meia a morrer, sabe-se lá, porque estatisticamente e provavelmente eles haviam de ter falecido, e provavelmente sim, mas quer dizer, está resolvido. E no dia seguinte do acidente, tipo, a coroa do dia noticioso, fora os jogos de futebol, foi que o helicóptero já tinha sido substituído. Tipo, pronto. Ah, não cheguei a ver isso. Foi logo no dia seguinte. Já há um helicóptero novo. Tipo, já há um helicóptero novo. Pronto, e já há quatro pessoas novas também. Está tudo bom, está tudo bem. Não se preocupem. É que até perante a grade, estavam a tentar filmar o helicóptero e estavam, tipo, pessoas mais de idade a pôr coroas de flores na rede. Porque ninguém pode entrar no heliporto, não é? Ah, sim. Ridículo. Por falar em ridículo, então, vamos ouvir... Ok, esta é bacana. Portanto, este clipe este clipe é lindo. Eu acho que é este que é bom para ser dissecado. Mas vamos ouvir. Isto é gente doida, que acredita em tudo e mais alguma coisa. Porque, sabe-se lá. Até o relatório, se demorasse muito tempo a ser inventado, eu digo-te, man, isto é um cenário que eu acho que havia de acontecer na boa. Que era tipo, foi um tipo um relâmpago de verão, como provocou o grande incêndio, né? Pois. Que bateu na hélice e provocou aquelas vítimas, e voilá, está aqui o helicóptero novo. Assim, hipoteticamente, mas digo-te, eu acho que a gente já está com um cenário tão ridículo. Tudo é possível. É isso mesmo. We turn now to look at a UK-based movement taking extreme action to fight the climate crisis. It's called Extinction Rebellion. Its members have been super gluing themselves to government buildings, shutting down roads, taking to the streets to sound the alarm about the impending catastrophe of global warming. Extinction Rebellion marched here in Katowice last Saturday to protest UN climate talks. In November, Extinction Rebellion protesters shut down London bridges, blockaded the UK Department for Business and Energy, and attempted to interrupt Brexit negotiations. Ok, tu ouviste a cena, tinha tanta coisa dentro deste pacote. Jesus. Já um movimento completamente absurdo que usa super cola para se colar em edifícios governamentais para fazer um protesto. Que tipo, e digo, a produção de super cola não é nada ecológico. Pois não? Em nome do ambientalismo, que dizem fatalisticamente que vamos todos morrer. Tipo, se tu acreditas que vamos todos morrer, caga nisso, vai curtir, meu. Mas assim, nós vamos todos morrer. Então, é uma verdade absoluta, mas eles imaginam que alguém um dia, não sei, meu, uma vaca um dia dá um peido e o mundo explode. E eles, bem que estavam a avisar, exatamente na altura que tinham o iPhone à carga. Porra! Estava aqui tão bem a jogar Minecraft. E depois é esta estupidez. Quer dizer, aumentam até o nível de produção de colas, que são substâncias bué químicas. É verdade. E para se colar, meu. Tipo. Epá. O que é que aconteceu às correntes, man? Oh, meu Deus. Até os hippies pensavam um bocadinho melhor, meu. Tipo, vou usar super cola o quê? Será que não têm a perícia para manusear uma fechadura? Desconcentram-se na hora da ordem das chaves por cada manifestante e ficam ali dois dias e alguém morre de fome entretanto, já são vegetarianos e bulímicos que chegam. O que é que se passa, meu? Esta gente é doida. São doidos, meu. E defendem este status quo que provoca uma divisão autêntica e depois os putos saem. Lá está. Isto é um produto do que está a sair do sistema de ensino. Ah, sim, sim, sem dúvida. Já, como eu estava a dizer, desde o meu tempo, não é? Que nos vem com aquelas histórias do buraco do ozono, de como é que é? Da estufa, o efeito de estufa, o que é? Já era. Essas coisas todas, pá. Desde a primária que eu ando a ouvir isto. O efeito de estufa existe de certa maneira naturalmente, sim. Mas lá está. É sempre exageram, pegam em coisas que até podem estar cientificamente corretas até certo ponto e exageram, mas só para causar, enfim, este medo, não é? De um evento cataclísmico apocalíptico que irá acontecer daqui a quantos anos? 100? Daqui a 100 anos vai aumentar 2 graus ou 3 graus? Isso é ridículo, pá. Nem tanto. Estão a aproximar o prazo sempre. Até o Al Gore dizia que já não havia de haver neve em 2014 na Inglaterra e continua a haver quando vão espetaculares que depois acabam por dar nas notícias tipo: estão a ver esta merda? Está tudo a mudar. Está tudo a mudar. Já o outro andava a dizer que não havia de ser assim, mas como não é assim e é exatamente o oposto, por mais que a gente pague, isto não está a resultar. A solução é mais dinheiro. Mais dinheiro. A culpa é do Trump, não assinou, que foi. É dele. Olha, uma das reivindicações dos coletes amarelos, como sabes, em França, foi exatamente... já viste como o Acordo de Paris não resultou? Porque uma das medidas do Acordo de Paris é aumentar as taxas de imposto nos combustíveis fósseis, como a bomba de gasolina, e só para eles porem 10 cêntimos acima, com o ordenado que já têm, que para nós portugueses devia ser tão ofensivo que a gente não devia ter... A gente devia ter um colete de lava, ok? Era mesmo tipo explosivo. A gente devia ter todos os fatos do Iron Man, ou qualquer coisa do género, e ir para o Parlamento para impedir até... Bem, mas é absolutamente ridículo, porque até uma das reivindicações tinha mais a ver com outros fatores, como o Tratado de Marrakech. Yeah. E tem a ver com outros fatores que às vezes até tropeçam bué, como esta proposta que deu este fim de semana, acho que foi ontem, da Catarina Martins, a dizer que todo o cidadão devia ter uma habitação tipo dada de mão beijada. Eu ouvi isso. Yeah. Eu não ouvi. É pá, houve uma cena tipo que não encaixa em qualquer tipo. É pá, mas e depois até a palavra, por exemplo, se ela até tivesse dito, eu até lhe perdoava, porque aí eu até me saía tipo: olha, se ela tivesse dito, eu pago. Não, nem é essa a questão. É, todo o português tem direito a. É pá, interessante. Agora, quando ela diz todo o cidadão, pode chegar já amanhã de barco. Pois, lá está, não é? Lá está. Essa palavra vem com água no bico. Pois, nem mais. E depois lá está, economicamente não faz sentido, porque vamos ser um país da dívida, vamos ser um posto turístico. Enfim. É bem ridículo. Então, deixa lá ver... Olha, uma coisa engraçada. Eu gosto deste clipe. Este clipe não traz nada de novo. Mas acho piada, já que há bocado falaste no Trump, esta retirada das tropas da Síria. Sim. Ah, sim, é verdade. E pá, achei piada porque é tipo... Não faz lá muito sentido. Dentro do contexto geopolítico que a gente vive. É algo que é assim um bocado... É pá, a sério. Tipo, não pares por aí. Continua. Ele há pouco tempo esteve no Iraque, não foi? Para celebrar o Natal. Olha, se calhar devia ser o último Natal celebrado por soldados americanos no Iraque. Pois, e a cena com a Coreia do Norte. Mas pronto, o homem é uma merda. Ele quer fazer o tal muro. Pois. Olha, e já agora então... Pois quer, e aquilo está paralisado, o governo, não é? Está shutdown. Mas já no tempo do Obama também teve, e no tempo do Bush... Aconteceu, e aquilo não olha, pronto, e vou-te... nada mal aconteceu. Diz? Não, vou dizer muito sinceramente. Epá, se o nosso governo fechasse, tipo, 3 meses, poupávamos bué da git, meu. O déficit, man, descia logo, tipo, num instante, agradávamos logo às elites, até o Juncker sempre a tropeçar. começar a subir para cima do pódio com seu copo de gin / água, dizia logo, man, a Portugal está-se a portar bem, o que é que aconteceu? Olha, estás a ver os nossos marretas que fazem de conta que nos governam, não estão a ganhar nada, estão em casa com o cu na cama e uma casa boa demais para o que eles merecem, ok? Pronto, andamos a poupar dinheiro assim. E a Troika pode entrar já aqui pela Instituição Prisional de Lisboa, que a gente já os recebe. Havia espetáculo, meu. Mas lá está. Até os guardas prisionais estão em greve, meu. O que é que eles têm feito, meu? Eu até fiquei naquela. Devia haver. Os prisioneiros iam fazer uma greve. Tipo, estou de greve, meu. Estou farto de ser preso. Estou farto de ser preso. Enquanto eu estou de greve, estou lá fora. Que se foda. Porque não? Aposto que a Catarina Martins dava ouvidos a esta proposta, man. Eu estou de greve, como quem diz, o meu trabalho é estar preso. Por isso, eu estou de greve, não posso estar preso. Boa noite. Com licença, já volto. Vou ter que o Frederico Martins... Whatever. Epá, não sei. Isto é bada estúpido. Mas já agora... Eu sou maluco. Mas se sente muito bem. Se sente muito bem. All American troops in Syria are leaving. The president tweeted, we have defeated ISIS in Syria. My only reason... Man, o presidente tweetou, man. O Twitter é um instrumento. Humberto, nós vamos mudar o mundo com o Twitter. É verdade. Nós temos que falar com o Putin por DM para influenciar as eleições em Portugal, man. Ok? A gente tem que fazer isso. Temos que convidar para o nosso grupo. Temos que convidar para o nosso grupo. Trump presidency. The first Americans arrived in October of 2015. They have since helped push ISIS into a few isolated areas. About 2,000 American troops are there now. But today's announcement still stunned some top Republicans who believe more work needs to be done. David Martin begins our coverage. Espera aí, é que é mesmo isso. ISIS, a abreviação daquilo que a gente sabe. Daquilo que a gente sabe. Caga nisso. E depois tipo... É que estão lá 2 mil tropas. São 2 mil tropas a mais, meu. O que é que vocês estão ali a fazer? Estão a fomentar o conflito, meu. Até os mídias chamam esta merda de guerra. Isto não é guerra, meu. Isto é alguém à defesa. Isto é tipo jogar ao mata. Mas pronto. Mas depois lá está. É engraçado como os mídias defendem. Porque eles, os mídias ficaram piores, meu. Ah, pois claro que ficaram. Guerra, meu. Guerra no Médio Oriente, é isso que eles querem. A guerra é fixe, meu. E além de mais, já olharam à volta, ali no meio, tipo, meu, nossos amigos, meu. Pois. A gente tem que foda-se mais isto, meu. Isto tem que ir abaixo de qualquer maneira. Tem que ir abaixo de qualquer maneira. E de repente o Trump diz, não, acabou. E tipo, e o mundo diz assim... Ah pá, coitados, fogem da guerra, venham para cá. E depois dizem assim, então man, deixaste largar bombas no país do bacano, meu. O coitadinho que chegou agora. Então, está, bombas, meu, bombas, meu. Não dá para compreender, eu fico completamente estúpido. E note-se que isto, a América está lá metida, o Israel, a Rússia por aí fora, pronto, uns de um lado, outros do outro. Mas eles estarão lá metidos. Isto é um desrespeito para com o Tratado de Westfália, para com a autodeterminação e tudo isso, estás a ver? Esse tipo de coisas que já estão... Já, digamos que não tem consideração pelo governo local, pelo próprio país, pela autodeterminação daquele povo, nem por nada. Isto está contra essas leis já... Já existem há muito tempo, não é? Esses acordos antigos. É um desrespeito autêntico pela soberania do povo sírio. Que no fundo gostam do Bashar al-Assad. Yeah. Completamente. Exatamente, eles gostam dele. Yeah. E as eleições foram monitorizadas por estas entidades corruptamente mundiais. E nem eles conseguem desmentir os números que têm que apresentar, porque era flagrante demais. Pois. O nível de aprovação dele é exímio. Ele anda no meio da população. Que por acaso é algo que porra mais ao Marcelo consegue fazer essa merda e dar cabo da tese que um gajo tem. Porque o António Costa não pode. Mas o Marcelo safa-se, man. Porque ele, como é o presidente... Era a estrela da TV. Pois, era a estrela da TV. É o nosso Tom Cruise, tipo. É o nosso Tom Cruise. Epá, Eu não sei, mas o homem realmente tem aquela tal cena que até os Kennedy aproveitaram do carisma. E eu gosto muito do termo do carisma, é bom para atores, mas sinceramente, para liderar, venha o homem elefante, desde que pense com a cabeça dele, por mim, na boa. Ok? Pronto, até pode falar na cadeira de Stephen Hawking. Se ele falar bem, eu voto nele, porque às vezes, pá, a gente está assim numa realidade, meu. Nem sei em que paclada que meio de virar. Mas bora continuar a ouvir o clipe. Sim, força. The president claimed ISIS in Syria is defeated. So our boys, our young women, our men, they're all coming back. And they're coming back now. We won. And it is true, the territory ISIS once held, the so-called caliphate, has been reduced to just a few pockets. But the fighting remains fierce. Last week, the U.S. and its allies launched more than 200 air and artillery strikes, many of them called in by American Special Operations Forces, working with local fighters on the ground. The president's decision was denounced by members of his own... Man, ouviste este berro? É isto que a gente vai ouvir qualquer dia num fim de ano, como vai acontecer em breve, na Europa toda, man. Aquele fanatismo, qualquer dia ao fim de ano, vais ver o fogo de artifício? Não, vou ouvir as AK-as a disparar para o ar, mas pronto. I doubt there's anybody in the Republican caucus in the Senate that just isn't stunned by this precipitous decision that just like you woke up in the morning and made it. Republican Senator Lindsey Graham called for hearings to determine whether the pullout is based on military advice or in spite of it. Isto parece o picar o complexo industrial militar americano. Pois, demais. Porque até os republicanos, os senadores todos, estão tipo naquela. Atualmente tenho dinheiro empatado, meu. Exato. Eu tenho dinheiro empatado nas ações da empresa que constrói o armamento. Não pode ser. Warmongers, todos eles. Olha, como até o. Não só o Bush que já se foi, como o McCain. Pois, como o McCain também já se foi. Good riddance. Oh, foi tarde. U.S. strategy, as explained little more than a week ago by a senior State Department official. I think it's fair to say Americans will remain on the ground after the physical defeat of the caliphate until we have the pieces in place to ensure that that defeat is enduring. Joint Chiefs Chairman General Joseph Dunford recently explained what that would take. We estimate, for example, about 35,000 to 40,000 local forces have to be trained and equipped in order to provide stability. We're probably somewhere on along the line of 20% through the training of those forces. For Dunford, that meant U.S. troops wouldn't be leaving anytime soon. But the president's mind appears to have been made up since March. We're going to be coming out of there real soon. Going to get back to our country, where we belong. So after 4 years and the loss of four American servicemen, senior military leaders are scrambling to get all U.S. troops out of Syria in 30 days or as soon after as possible. They're also wondering what comes next, since President Trump has said his instincts tell him to pull out of Afghanistan as well. Jeff? David Martin, at the Pentagon Force, David, thank you. Trump a fazer sentido novamente. Yeah, sair do Afeganistão. Yeah, opa. Estou a gostar. Dessa não sabia. Epá, é que é bastante significativo. É que é uma guerra que já não faz sentido. Além do presidente ter sido implantado pelo poder americano e haver aqui, tipo nos serviços de inteligência secretos de vários países, o tráfico de heroína e a proteção dos campos de ópio, que aumentou a produção de uma maneira quase como... E depois a própria admissão, por isso é que eu adoro o tópico do 11 de setembro, está tudo interligado até ainda hoje. É a desculpa. É mesmo? A desculpa do combate ao terrorismo é que o terrorismo mudou de termo. Esta conversa é terrorismo. Pois. Um bom advogado havia de conseguir construir um caso a cortar palavras que tu já gravaste e eu gravei, juntá-las todas num sistema de jurado internacional de direitos humanos ou etc. E tipo, bom, isto é inadmissível. Exato. Olha, e agora podíamos saltar para o Tratado de Marrakech, não é? Tu já falaste, já mencionaste e tudo. Man, eu tenho tanta... Por causa do... Tenho tanta pena de não ter gravado esse. Mas está aqui? é a linha 17, não é? Que não pode haver críticas. Olha, tu que estás a ver, está sem ser censurada. Exatamente. Esta, esta é a página e se quiseres, passamos já aqui o clipe. Exato. Podes passar, é isso mesmo. Então, espera aí. É, porque há um mais extensivo que eu consigo arranjar, mas não neste momento. Sim, pode ser esse, fica por aqui. Sim. Meant to be the legal framework on which the participating countries commit themselves to build new legislation. And one basic element of this new agreement is the extension of the definition of hate speech. Mas, desculpa lá a pausa, é exatamente aqui que está um pormenor. É porque isto é uma base de tendência legislativa para, basicamente, abertura de mais fundos para os orçamentos do Estado, dos Estados-membros, que é a implicação que está por baixo das linhas. Isto não é uma obrigação para já, mas é, obviamente, tal como o Acordo de Paris vista maus olhos por todos os Estados que não assinam, porque é a tendência da elite A contra a elite B, e acaba por ser um bocado, mais uma vez, tipo, como o Tratado de Lisboa. Temos aqui umas diretrizes que todos os Estados-membros deviam seguir, e como o poder de todos os Estados-membros não está já implementado desde o momento que até aceitem a moeda única, que a soberania fica hipotecada na sua totalidade, a própria Constituição, como proposta de ser legalizada dentro dos Estados-membros, acabou por ser uma realidade. Não acontece instantaneamente. Pois. Mas eu digo que quando vejo a televisão, eu já a vejo a ser implementada, porque agora já é crime. Pois. Tendenciosamente, e tu tens que mostrar a tua lealdade logo a quem te controla os cordéis, a dizer que eu já estou a alinhar com a cena, porque eles já sabem que isso vem por aí abaixo. Por isso, deixa-me já pertencer à equipa dos que vão sempre ganhar, e os etoparas varrem-se para baixo do tapete, porque nós vamos sempre ganhar, e pronto, e é assim que funcionamos. Eu sou uma seca. Mas continua o clipe já agora, para quem não sabe o que está aqui a passar. Criminalize migration speech. Criticism of migration will become a criminal offense. And media outlets, and that also concerns you, that give room to criticism of migration can be shut down. Pronto, o clipe é bastante curto, mas ao mesmo tempo citatório. Traz um o clichê do marxismo cultural em termos de compreensão. Se eu quisesse falar com eles em relação ao que eu interpreto por este clipe, isto foi o Hitler a falar na vossa cabeça. Pronto, é isto que vocês defendem, isto é o que vocês defendem, tipo, porra mesmo. Yeah. Não se pode dizer nada. Autoritário mesmo. E note-se que 164 dos países, aliás, 164 dos 193 votaram 164 a favor deste pacto. Claro. Larga maioria, não é? É triste, man. Eu fico triste. E sou um zé ninguém. Ter feito o registro, tipo, foda-se, isto está prestes a acontecer, vai acontecer, aconteceu. Porra. Viram esta merda? Lá se vai o 25 de Abril, não é? A suposta liberdade de expressão, que era. Não, mas a maior tristeza é que toda a gente viu. Toda a gente dentro das pessoas que entram. Sim. Na tasca, pedem uma travessa de termose e tipo, pum, trazem uma jeca. Tira aí do mamilo da vaca, como na Feira Popular, a antiga, uma taça de vinho. É tipo, a gente está aqui a falar para uma câmara de eco. Sim, sim. A malta toda dos nossos círculos já sabiam o que ia acontecer. E já se falou nisto no podcast com o Beirão, que ainda não saiu, mas irá sair eventualmente. Mas pronto. Epá, mas pronto, eu ao mesmo tempo acho que a única maneira é continuarmos a insistir, meu. Insistir e a falar, isto eventualmente há de chegar a mais gente. E a cruzar. Pois, claro. Pronto. E cada vez mais gente falar. Pois, porque isto é inaceitável até para com a nossa Constituição. Eu acho que o Lex é que, pronto, se ele estivesse aqui é que poderia explicar-nos isto. Porque ele próprio diz que a nossa Constituição tem lá certas regras, vá, digamos, em que de certo modo limitam digamos que autoridades estrangeiras, leis estrangeiras irem contra a nossa Constituição, estás a perceber? De certo modo, Tratado de Lisboa. Pois, já, lá está, o Tratado de Lisboa também entra na equação, não é? Fucking bypass. Eu também gostava disto. Olha, por exemplo. Pois, porque a nossa Constituição em si não poderia aceitar isto. E tu pensa bem, mas lá está, a Constituição de qualquer país é secundária em relação às vontades da política que vem de Bruxelas. Claro. Devido ao sistema financeiro que é aconselhado pelo BCE e o FMI, etc. É uma pena. E estas firmas privadas de, digamos... é bem irónico. É tipo, são as autoridades realmente do sistema financeiro. É pena que é tão inventado como uma religião qualquer. Sim. Não está mesmo baseado em nada. Tudo simbólico. Eu espero conseguir arrastar o Alex para aqui, porque a forma como o mundo se rege neste modelo financeiro dita tudo. Dá logo para ver, dentro das tendências financeiras e dos mercados, o quão vale invadir um país devido a um recurso para compensar a especulação, ou então o contrário, apostar ao contrário em put out options, em que aquela empresa vai falir em X tempo, e parece tipo uma corrida de cavalos em que não só podes apostar no que ganha, como que chega em último. É isso mesmo. E quando tu começas a apostar dinheiro a mais, como todo o desporto profissional, quando o dinheiro fala mais alto do que a integridade, nem o vídeo-árbitro reparou. Inventem lá as merdas que quiserem. Estava desligado o vídeo-árbitro. Mas pronto, o nosso Tribunal Constitucional, não é? Havia de servir para alguma coisa, e este tipo de leis não podiam ter interferência com as nossas próprias, não é? Negar a liberdade de expressão ao cidadão português, acho que é algo que irá contra a nossa Constituição. Desculpa. Tendo em conta que, não é, que dizem que é uma das principais... Diz? Não, dos principais motivos para ter existido o 25 de Abril. O 25 de Abril quase que parece que abriu a porta legislativa a nos podermos vender em nome da liberdade. Foi o fim da soberania portuguesa, foi o fim do Império Português, foi para isso que serviu. E a moeda? Vendendo-nos uma coisa nesta realidade. E a moeda? E a moeda, perdemos-a. Fomos-a perdendo aos poucos. É que a Inglaterra está numa posição mais vantajosa de sair desta merda. Isto é a Libra. E tem o colateral do Tesouro Real atrás da moeda, por isso é que nunca a largaram. Os alemães é que, tipo, infelizmente foram empurrados, nem sequer por decisão própria, a hipotecar o marco, que era a moeda mais forte da Europa na altura, para fazer esta deconstrução de moeda financeira que não passa de juro. Porque cada euro, eu estou a dever mais do que o euro feito, então imprime outro euro a juro e tipo, venha aos chineses e compre. É incrível. E depois temos os nossos líderes, sejam eles quais forem, em qualquer cenário. Uns dizem, estamos a trabalhar bem para Portugal e o déficit aumenta. E os outros dizem, estamos a trabalhar bem para Bruxelas e o déficit diminui e a gente fode-se. E mesmo quando os outros dizem, estamos a trabalhar bem e o déficit aumenta, a gente fode-se na mesma, porque o benefício nunca está a ser atribuído à pessoa que paga a conta. É sempre a mesma merda. É verdade. Trabalha mais. Só que é tipo, a diferença é um diz, paga mais, e o outro diz, trabalha mais. Mas é uma escalada de merda. E depois temos o poder financeiro a governar a vontade política de todos. E eu agora vou-te mostrar um clipe, que era o que eu tinha aqui, arranquei sem querer, sobre o Irão. O Irão está sobre sanções. A Rússia está sobre sanções económicas até, e empresas como a Siemens estão-se cagando para as sanções. Continuam a investir na Rússia e continuam a ter o seu negócio, porque são... como tem aquele poder equivalente a nós com a Auto-Europa. Estamos sempre de joelhos para a puta da Auto-Europa. Ou valorizas o meu trabalho ou não? Ok? E tipo, queres mais benefícios? Mas tudo bem, aumenta este jogo, este monopólio, etc. E não sei o quê. E depois há as sanções que são implementadas até pelos Estados Unidos em nome de Israel por causa da merda da negociata com o Irão, que andam a vender energia ao mundo que convém para o progresso a preço diferente do que o mercado dita. E então curto lá este clipe. Reported to have been discussing what it calls a special purpose vehicle for several weeks, and on Monday night, the EU foreign policy chief said it would be going ahead. EU member states will set up a legal entity to facilitate legitimate financial transactions with Iran, and this will allow European companies to continue to trade with Iran in accordance with European Union law and could be open to other partners in the world. Pera, conseguiste ouvir? Muito baixinho, mas deu para ouvir umas coisas. Assim é difícil. É que isto é tipo um contorno legal de a Europa continuar a negociar recursos energéticos com o Irão aquém das sanções impostas pelos Estados Unidos legalmente. Deixa ver se eu consigo pôr mais alto. Só consigo pôr mais um bocadinho. It calls a special purpose vehicle for several weeks. And on Monday night, the EU foreign policy chief said it would be going ahead. EU member states will set up a legal entity to facilitate legitimate financial transactions with Iran, and this will allow European companies to continue to trade with Iran in accordance with European Union law and could be open to other partners in the world. The plans discussed in... Ouviste melhor? Ouvi, sim. Agora estava a ouvir-se perfeitamente. Epá, lá está. É tipo, não só arranjar um contorno legal, como quem não contenha aquele contorno legal dentro da legislação de Bruxelas, podem negociar como intermediários com eles para negociar com o Irão. A sério, o curto. Mas assim mesmo, porra. Epá, mas lá está. Porque o poder financeiro é que impera. Não interessa a versão que dá na televisão. Isto, apesar de ter sido transmitido, daí estar aqui o clipe, isto é bastante significativo em termos de como Portugal se esteve de ajoelhar perante a Troika e o déficit financeiro, pois. E como estamos a assistir neste momento ao aumento do déficit financeiro em troca de promessas ilusórias a curto prazo, que vai resultar novamente no outro ciclo, novamente, pois, e depois pois. Na mesma treta novamente, mas por trás da cortina... Por mais que nos digam o Irão são uns cabrões e blá, blá, blá, blá, dentro do poder financeiro as coisas continuam a ser contornáveis e não só te dão uma notícia para consumo público a dizer que as coisas são contornáveis, como quase como um anúncio para as elites, dizem, e se quiseres negociar connosco como intermediários chamados a União Europeia, a gente negocia os teus recursos energéticos ao nosso preço. Ainda damos um toque à Cristiano Lagarde do FMI naquela, dá para dar crédito? Deixa-me dar um toque à Standard & Poor's a ver se eles realmente valem lixo. Quanto é que vale a inflação a longo prazo, durante, perante, não sei. E tipo, pumba, apanham sempre o mundo pelos colhões financeiros. O aquecimento global vem até aqui. O que interessa é isto. É isso mesmo, meu caro. E depois, tipo, o Irão tem o seu programa nuclear energético e tem muito petróleo para vender para o mundo, quanto a China precisa dele. E depois, mediaticamente são os maus da fita, mas por trás da cortina negociamos amigos como sempre. Pois, por trás precisam deles. Pois, lá está. Queres ouvir mais? Tu é que sabes. Já deu para entender, sinceramente, o que é que está aí a ser feito. Mas lá está, não é? Tem muita força, não é? Mas agora podíamos falar assim. Ou tu queres continuar com este tema? Não. Tu é que sabes, o podcast é teu. Não, ia mencionar que, por falar em poderes financeiros e tudo isso, o Donald Trump foi criticar o Banco Federal, o Banco Central Americano. E não sei até que ponto é que ele vai se continuar com essas ideias de os criticar muito, não sei até que ponto é que não vai acontecer uma que, como aconteceu ao Kennedy, não é? Um JFK. Em Dallas. Exato. Epá, eu por acaso, nesse aspecto, não tenho aqui nenhum clipe compilado, né? Pronto, é pena, mas de facto foi interessante. Acho que foi no dia 25, foi no dia 25 de dezembro, foi no dia Natal, foi no dia anterior, ou foi? Donald Trump saiu-se com essa no Twitter, e qualquer coisa que o homem escreva no Twitter é notícia, e passa-me na SIC Notícias e nos canais de informação. Man, já viste o poder de quando carregas naquele botão a dizer tweet? As ações do Twitter estão sempre a descer, eu não sei como, se calhar se não fosse o Donald Trump aqui eu já tinha entrado em falência. Olha, desce mesmo assim com... Pois? Olha, então, sei lá, falando tweet ou outra coisa. Companies like Microsoft, Spotify, Amazon, Netflix were given access to far more Facebook users' data than even Cambridge Analytica, the British PR firm that collected the data of 87 million Americans in a bid to sway the 2016 presidential election for Donald Trump. The data sharing appeared to violate terms of a 2011 consent agreement with the Federal Trade Commission on user privacy. Mas não conseguem deixar de meter o Trump e a colusão da Rússia, sim, no meio, sim, de uma coisa tão grande como isto. Na boa, toda a gente leva. Hello, é o Facebook. Olha, eu sou do Thomas, já enviei. Ok, obrigado. Oh, meu Deus. Então, deixa ver este aqui também. Isto é, tipo, colusão russa, né? O Trump ganhou por causa dos russos, né? Twitter says it's investigating whether state-sponsored hackers were able to gather personal data from its users. Twitter says the hack could be related to unusual traffic from IP addresses in China and Saudi Arabia. Ei! Epá, Arábia Saudita? O diabo! Então, não estavam à espera, se calhar. E os melhores proxies estão na Coreia do Norte. Mas é mesmo assim. E olha, e agora, pronto. Vamos lá ouvir então um tópico que tu tinhas fechado. Expanda aí um bocadinho. É pena o YouTube não estar a dar o som tão alto, mas desculpa, mudando radicalmente de assunto. We are entering the world of Ebola, where no faint heart dares tread. It is a world of pain and pity. With our camera carried by their medical team. And through layers of latex and protective plastic, MSF offers as best it can a human touch and care for the desperately ill. It is a highly contagious virus that can strip its victims of dignity. Some arrive already so consumed by Ebola that it might be too late to save them. Doctors are trying experimental drugs, untested in clinical trials, because there's no alternative. Still, the death rate is more than 50%. Pera. The world has never been better prepared. Pera. Calma. Alto. Pera. Então, tipo, andam a experimentar drogas sem teste e a taxa de sucesso é 50%. Yeah. Tipo, eu chamo isto de cobaias. É. Crime. Eu chamo isto de cobaias. Isso é crime. Cobaias humanas, enfim, completamente. Isto é tipo contextualizar uma forma como a indústria farmacêutica anda a implementar curas, às vezes de doenças que até têm as fábricas muito ao pé, suspeitamente de contaminarem rios e águas que depois o povo bebe e contrai a doença, em particular, como ao vidraceiro que parte o vidro para ir repará-lo amanhã. Acaba por acontecer aqui um contexto que é tipo depois em texto, uma experimentação, man. Deixa mostrar-te aqui, meu. Estás a ver o meu ecrã, não está? Sim, ok, estou. Pronto. Como é que se chamava, man? Acho que era mais ou menos isto. Nunca ouvi falar disso. Ah, desculpa lá, eu tenho a cena. Sim, sim, o soundboard. Yeah. Epá, não sei se é 750. Ah, 731. É. E, isto era uma base de experimentação humana completamente fora de. What the fuck? Os japoneses. Yeah, meu, que eles são. Tu acertaste outra vez no soundboard. É pá, eu uso num pad, man. Desculpa, foi aí que eu pus os atalhos. Olha aí esta cena, meu. Então, de turpação, tipo, em termos do que é a humanidade. Leia um bocadinho. Leia aí para a gente. Eu? Ih, sou péssimo. Ok. Unidade 731 foi uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento da guerra biológica e química do Exército Imperial Japonês. Realizou experimentação humana letal durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937-1945, parte da Segunda Guerra Mundial. Foi responsável por alguns dos crimes de guerra mais notórios realizados pelo Império do Japão. A unidade 731 ficava no distrito de. Não consigo, é. Okay, eu até estava ok, pronto. Qualquer coisa. Pronto, foi má ideia. Ok. Mas é no Nordeste Chinês. Yeah, pronto, mas basicamente, e além de mais, eles continuam em guerra com a China. Sim, sim. Continuam? Já. Yeah, é assim um bocado obscuro, mas é tipo, eles não simpatizam muito. Mas isso já eu sabia, não é? Yeah. Nota-se. Mas eu tenho aqui um restaurante chinês, traço japonês, em frente à casa que eu fico mesmo naquela. Vocês são malucos. Mas estou-me a chamar de estúpido. Porquê é que não abrem memorabilia nazi em Jerusalém, no meio? Tudo bem. Abram uma loja assim. Ah, pá, não abrem, mas enfim. Mas lá está, olha aqui. Olha aqui. Abra, mas se calhar até abre. Eu vou passar aqui com o rato. Os participantes, a maioria das vítimas foram usadas como baias que eram chinesas. Baias eram chinesas. Enquanto uma pequena porcentagem mal escrita de prisioneiros de guerra soviéticos, mongóis, coreanos e aliados. Uau. Lá 70% das pessoas morreram no campo de inverno eram chineses, incluindo 30% das vítimas eram soviéticas, alguns outros eram nativos. Em vez de serem julgados por crimes de guerra, os pesquisadores envolvidos na unidade receberam a imunidade secreta dos Estados Unidos. Olha. Isto é o Wikipedia. E toma lá duas bombas nucleares nos cornos para aprenderes. Em troca dos dados que eles reuniram através de experimentação humana. Isto, basicamente, a experimentação humana era. Fazia. Tipo. Vamos operar este gajo sem anestesia. É tipo Mengele, yeah. Mas só que não é conto fadas, é sério. Yeah, exato. A culpa está sempre atribuída ao gajo errado, meu. What? Jesus fucking Christ, é tão fogo, meu. Estás a ver esta merda? Uma pequena base que fazia, conduzia experiências humanas para depois, tal como o programa espacial lunar americano ter sido às mãos dos nazis. Pois. Não é? Tipo, o Ernest von Braun e etc. E olha lá, meu, agora assim, só saltando de sítio. Se bem que antes de tu pôres esse clipe, se bem que agora o Hollywood anda a dizer que foram mulheres, como é que se diz? África, como é que é? Norte-África, não, afro-americanas. Foram mulheres afro-americanas que estiveram por trás da missão lunar do Apollo. Não. É o que Hollywood agora anda-nos a ensinar, mas pronto, enfim. Não, é pá, eu por acaso ia-te mostrar algo mais leviano, mas sinceramente, isso é daqueles assuntos, meu. Eu não consigo ler isto agora, destruir um pouco a imagem. Não, é isso. É um daqueles assuntos, mano, que é assim um bocado tipo. Não sei se me apetece discutir publicamente, mas. Sim, então esquece. Passa à frente. Não, discuto na boa. É só. Mas curto este do Tucker Carlson, que é tipo um. um Stephen Colbert anti-Trump na boa, que depois sai-me com um talk show noturno nos Estados Unidos com estas afirmações. In media news, more than a dozen companies have pulled advertisements from the program Tucker Carlson Tonight after the Fox News host said immigrants make the U.S. poorer, dirtier, and more divided. Carlson made the comment on his primetime show last Thursday. Epa! Onde é que está a mentira, não é? Poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more divided. Following an uproar over the comment, companies including Land Rover, IHOP, Pacific Life Insurance, Ancestry.com, and Just for Men have pulled ads from Carlson's show. Fox News has accused left-wing groups of censoring Carlson's program and noted the advertisers have only shifted their sponsorship to other Fox News programs. Epá, é o costume, mas eu pensava por acaso este era o que ele tocava num tópico do Lunar Landing e por acaso passei este clipe um bocado sem querer, mas pronto, olha, mas este Tucker Carlson está a fazer um bom trabalho. Está, lá está, mas não está a ser bem projetado. Claro, claro. Mas eu por acaso gostava de ouvir essa do Lunar Landing e tal. Agora fiquei curioso. Epá, uma das coisas que eu sempre tive como reserva, e não é nada que a gente possa extrapolar por aí, é que realmente o homem teve na Lua, eu acho que até já toquei nisso nos meus podes, mas teve na Lua antes de nós termos nascido. E é impressionante termos os módulos em exposição. Epá, eu não sei, eu nasci em 77. Ah, sim, claro. Nós fomos à Lua em 69, nós, os seres humanos... Durante a década de 70, depois foi mais vezes e tal. A última vez não correu muito bem. Mas a primeira foi a promessa do Kennedy 69. Em 61 e fomos a primeira vez em 69, se não estou em erro. Sim. E eu sempre achei, tipo... Pá, tipo... Por um lado, além da telemetria estar toda perdida... E pois. Tipo, dizerem-te que um relógio de pulso hoje em dia tem a capacidade X mil vezes maiores do que as missões Apollo e não sei o quê, e depois os três módulos estão expostos em três museus diferentes, distintos, mas de visita aberta nos Estados Unidos. Podes copiar a tecnologia, porque países como a Índia, a China e o Japão querem voltar à Lua, mas estão sempre a antecipar a data para mais à frente. Algo que foi feito antes de eu ter nascido não consegue ser feito hoje. É incrível, não é? Com o avanço tecnológico. E uma das coisas que me intriga, bué... não é? Já ouviste falar da radiação Van Halen? Sim, os anéis de Van Halen. Tu sabes isso tudo, afinal. Já, lá está, porque eles basicamente embrulharam-se em folha de alumínio, foram numa cabine telefónica como o Bill and Ted Adventures até à Lua e voltaram na boa. E tipo, e hoje em dia, os dois, e hoje em dia eu fico naquela tipo, mas como é que a gente não consegue reproduzir? A história da Lua para mim é mais ou menos do género. Antes de tu teres nascido, havia um carro que dava 2000 km/h. E eu dizia assim, epá, mas nos dias que eu nasci, a fricção do ar na atmosfera, com a derivação da aerodinâmica e os cavalos que têm, impossibilita isso um bocado. Mas eles dizem, mas não, nós fomos lá. Nós fizemos 2000 km/h. Eu fico naquela, então, mas mostra lá, porque hoje em dia tudo está melhor. Dá para fazer 3000. Se tu fizeste 2000 com um rádio, nós vamos fazer 3000 com um computador. Ok? Bora. Mete lá essa merda na mesa. Agora não dá. Mas onde é que está? Está no museu. O registro. Perdeu, queimou. O incêndio em Pedrógão. Estava lá os registros. Foda-se. Man, ficou debaixo de uma pedreira. Embora. Ok, pronto. Tudo bem. Tudo bem, mas uma das cenas que mais me fascina, ainda é mais simples em termos de tecnologia, o cancro que eles deviam ter logo padecido e enfim, e continuam a vir imagens novas com pontos negros, que eu fico naquela, what the fuck is this? Porque mandar lixo para o espaço é fácil, os russos já tinham lá sondas há muito tempo, mas é tipo a comunicação. A comunicação. Nós vemos uma reportagem com a tecnologia de hoje, fibra, banda larga, satélite, baixo de mar, cima da montanha, há um atraso de comunicação. Eu estou a falar com um gajo, então Neil, estás fixe? Estou fixe. Não, essa merda vai lá chegar daqui a uma semana. Com a tecnologia que tinham, não. Então, man, está-se. Não. Sabes que nos vão chamar teoristas da conspiração, mas tudo o que nós estamos a dizer é verdade. Que é que se foda? Como é que é possível? É, nós temos atraso aqui e na década de 60 falavam a caminho da Lua. Eu mesmo. Tipo, então, man, está-se. O Neil peidou-se. O cockpit cheira mal para caralho. Fixe, manda vir mais. Não dá, não, espera aí. Vocês tinham um sistema de comunicação espetacular, meu. Qualquer coisa mal contada, não é? É como. Viste aquele tweet no outro dia que eu pus uma vegetariana, subiu ao Monte Everest para provar que era toda XPTO e depois tipo. Não vi isso. Pronto, morreu. Por outras morreu. Razões. Oh. Yeah. Mas ao fim e ao cabo não conseguiu provar o seu ponto. Depois, basta. E a gente continua a não conseguir provar o nosso ponto em relação ao que fizemos antes de termos nascido. Enfim. Mas já ouviste a justificação deles por causa dos anéis de Van Halen? Eles dizem que, se calhar foi por isso que apanhei cataratas nos olhos e não sei quem diz lá os astronautas. Isso das cataratas nos olhos foi uma missão da Space Shuttle que se esticou um bocado da órbita planetária e começou a apanhar esse sintoma e então foi adaptada a essa narrativa, acho eu. Pois, lá está. E a última missão lunar que os Estados Unidos da América fizeram, note-se que os gajos seguem o livro do Júlio Verne ali. Quase parágrafo por parágrafo à volta da Lua, em que os gajos aquilo corre-lhes mal, e depois pronto, lá descrevem a órbita ali à volta da Lua, do lado negro da Lua, e retomam o caminho para a Terra. Muito semelhante ao livro de Júlio Verne, vá-se lá saber porquê. Não vamos começar a falar do Kubrick. Mas por acaso passou pela cabeça, mas é melhor não. Pronto, olha, então pá, dá-lhe uma despedida. Pronto, ficamos assim um bocado por aqui. A gente hoje ia fazer isto melhor. Curto. É mais melhor, ou menos então. Isto. Então, adeus e até já. Não sei o que eu ia dizer. Mas pronto, vamos gravar a tasca daqui a um bocado. Pronto, e eu assim que puder e tiver despachado também junto a vocês. E obrigado por teres participado. Eu é que agradeço, sim, sendo sempre um prazer. Foi aqui que eu me estreiei, foi aqui que ouviram a minha voz pela primeira vez. A tua voz, igualmente. Fica bem. Até Tchau.